Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que você possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, andar com Deus, fazer com que a presença do Senhor Jesus te envolva e que a sua família seja abençoada no dia de hoje. Nós temos falado nesses dias a respeito de família, de casamento. E a Bíblia tem uma recomendação para nós aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 2. Suportai-vos uns aos outros em amor. Às vezes esse versículo ele é interpretado como: ah, eu tenho então que suportar o meu irmão, tolerar o meu irmão, perdoar o meu irmão. Também, mas não só. O que é um suporte? É aquilo que apoia, é aquilo que faz com que a coisa não caia. O suportar aqui também é no sentido de: seja você apoio do seu irmão, seja você apoio do seu marido, seja você apoio da sua esposa. Suportai-vos, seja suporte, seja aquele que vai fazer com que, unindo força, você vença, você fortaleça, você anime. Por quê? Porque Deus quer fazer com que a bênção da vitória venha sobre a sua vida. Jesus, está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 5, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus é aquele que sempre vai ser o seu suporte, ser o seu apoio. E ele quer também que você seja esse suporte dos irmãos, o suporte do seu marido, o suporte da sua esposa. Por quê? Porque Jesus falou assim: seja você luz do mundo, seja você sal da terra. Ou seja, aquele que influencia positivamente. Você tem a bênção de Deus na tua vida, tem o poder da palavra e a autoridade que Jesus deu para mim, para você, para que você seja usado em favor daquelas pessoas que estão próximas de você, que você pode ser usado para abençoar a vida delas. Seja isso, suportai-vos uns aos outros, seja bênção. Louvado seja Deus, nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Santo, bendito, maravilhoso seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Colocamos, Pai, o nosso coração diante do teu altar, rogando o poder, a graça, a direção, o discernimento para fazermos a tua vontade, que sempre é maravilhosa. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, Deus, fale aos nossos corações daquilo que o Senhor deseja que nós decidamos. Pai, pessoas que começaram a namorar e que porventura são namoros que não estão te agradando, Pai, que eles se posicionem em santidade. Namoros, Pai, que estão desejando casar, mas que o Senhor não tem este propósito, que eles também, Jesus, em Cristo Jesus, possam, Pai, desfazer este relacionamento que ainda não foi selado. Deus, nós colocamos também os casais que querem se separar, nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos que a tua presença, que a tua glória, o teu poder, as tuas bênçãos e as tuas maravilhas se manifestem de uma maneira maravilhosa sobre todos que nos ouvem, e que cada um seja impactado com a tua graça e com a tua glória. Nós te pedimos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma nuvem de glória sobre glória aqui, há uma nuvem de glória. ao som da sua voz. Dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor do chão ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. E eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Rodrigo de São Paulo nos escreve: Pastor Helder, eu sou uma pessoa que conhece a verdade, sei do que é certo e errado, mas tenho carregado um pecado comigo que eu venho cometendo e pedindo perdão. Eu não aceito mais essa situação e já não vejo mais alegria em viver. Será que Deus ainda escuta o meu clamor de perdão? Será que Ele pode me perdoar? Meu amado, a graça de Deus é inexplicável. Nós temos que entender que o nosso pecado é vil, é sujo, fere a santidade de Deus. O nosso pecado literalmente produz a morte. Mas por mais profundo, por mais vil, por mais mal cheiroso que seja o nosso pecado, por mais longe que nós vamos no tremendo de um lamaçal diante do pecado, no pecado, a graça de Deus, ela vai mais fundo. A graça do Senhor, ela é mais impactante. O amor de Deus é mais explicitante. Então, o apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. É claro, meu amado, que Deus te perdoa. Basta você pedir perdão ao Senhor, porque nós temos um advogado, Rodrigo, que é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados e quebrar toda a injustiça que pesava ao contrário a nós. O que nós temos que entender, então, é que Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós nos perdoamos. Nós não aceitamos as nossas falhas, mas se o próprio Deus nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Quem somos nós para não aceitarmos? Ah, meus queridos, então que você viva nesta dimensão e nesta graça, que você possa compreender que Deus, Ele é aquele que tem prazer em perdoar, Deus tem prazer em cancelar o escrito de dívida que estava sobre nós, porque Ele encravou na cruz do Calvário, e Ele declarou: está consumado. Jesus Cristo morreu para nos dar vida e vida em abundância, e quando nós vivemos nesta dimensão tudo se faz diferente. Ah, meus queridos, que a graça, que a paz, que o poder do Senhor Jesus se manifeste de uma maneira grandiosa, majestosa, maravilhosa na tua vida. Nós te pedimos assim e sabedouros que o Senhor é aquele que tem nos guardado e sustentado, que você possa, sem dúvida nenhuma, entender que o amor de Deus não tem explicação, que precisa ser vivenciado. E é vivenciado quando nós temos a humildade e reconhecemos nosso pecado. Ele é vivenciado quando nós clamamos e erguemos a nossa voz. Ele é vivenciado quando vivemos pela fé. E isso faz uma diferença extraordinária nas nossas vidas. Eu te abençoo, meu amado Rodrigo, e a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos, nesses dias nós temos meditado a respeito de um casamento feliz, de um casamento abençoado, porque nós temos dito que você pode ser o remédio do seu casamento, ou você pode ser o causador da doença no seu casamento. Depende da forma como você está tratando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque foi um pensamento de Deus que você viesse a casar, para que você fosse abençoado, para que a sua família fosse uma bênção, para que seus filhos herdassem o quê? Vitória, prosperidade. O Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. O propósito de Deus no seu casamento é que você seja abençoado e que seus filhos, seus netos também continuem sendo abençoados. Por isso o Senhor falou: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. Eu tenho meditado com vocês a respeito daquele milagre que Jesus fez no casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e ele encheu ali 6 talhas de água até a tampa. Por quê? Porque ele queria que o seu casamento fosse até que a morte o separe. A primeira talha que eu denominei foi da presença de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. A segunda foi da comunicação: você precisa se comunicar com a sua esposa, você esposa com seu marido, de uma forma clara, de uma forma nítida. A terceira talha que eu coloquei foi o perdão e a tolerância. Se você não perdoar o seu marido, se você não tiver tolerância com a sua esposa, o seu casamento tende a fracassar. E a quarta talha que eu falei ontem foi com relação ao respeito. Você precisa ter uma postura de respeito, Efésios capítulo 4, verso 21-31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Quantos casamentos vêm aquela confusão, aquela gritaria? Jesus diz ainda aqui, Efésios 5:33: não obstante, cada um por si ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O respeito passa pela valorização. Amados, uma das coisas que mais machuca a pessoa é quando você não respeita o sonho da pessoa, você é uma pessoa pessimista, a pessoa fala: eu quero vencer, e você: não, isso não vai dar certo, não. Olha, quando você valoriza a sua esposa ou valoriza o seu marido, saiba, ele se torna pessoa forte, uma pessoa que vai crescer. Eu não sei se você se lembra ou se você conhece essa história. Existia na África um senhor que ele tinha 3 filhas. E ele era um agricultor, e naquela região ali na África tinha o homem mais rico da região. E as pessoas na África ali costumavam naquela ocasião dar um dote para que fosse casar com a filha dos outros. E aquele homem mais rico chegou para aquele senhor e falou assim: olha, eu queria casar com sua filha, e eu vou oferecer para ela, por ela, 4 vacas. E aí aquele senhor se sentiu assim: puxa, está valorizando minha filha, sim, pode casar. Só que 2 filhas, elas eram bonitas, e a terceira, ela não era bonita, ela era fraquinha ali, meio assim, olhando assim, ninguém cobiçava. E aquele rico próspero empresário ali, fazendeiro daquela região, falou assim: olha, eu quero também me casar com aquela sua outra filha. E eu vou dar para ela também outras 4 vacas. E aí o fazendeiro: não, está aqui minha outra filha, tal. E aí ele falou assim: eu vou casar com aquela outra menininha ali. E a menininha, ela era toda assim, sem jeito mesmo, cabelinho, ela era muito coitadinha. Mas aí aquele rico homem falou assim: se eu oferecer 1 vaca, ele vai aceitar. Mas eu sou muito rico, puxa, não vai ficar bem para mim. Se eu oferecer 1 cavalo, também ele vai aceitar. Mas aí ele virou para aquele pai e falou assim: olha, eu ofereço para aquela sua filha ali, e não citou que ela era a mais feinha das 3 irmãs, eu ofereço 8 vacas. O dobro que ele tinha oferecido pelas 2 irmãs que eram mais bonitas. Irmãos, no mesmo momento que aquela feinha escutou que ele tinha oferecido por ela 8 vacas, o que ela fez? Ela se aprumou. Ela assim, mudou sua postura, de feinha, desengonçada, assim, ela já ficou toda elegante, e ela começou a estufar o peito e falar assim, bateu no peito assim e falou: eu, ó, valho 8 vacas, sou pouca coisa não. Meu irmão, quando você valoriza sua esposa, ela vai se tornar um mulheraço. Quando você valoriza o seu marido, ele vai se tornar um homaço. Valorize, dê para o seu marido, dê para sua esposa o melhor que você puder. Por quê? Porque você vai estar enchendo a talha do respeito. E uma vez enchendo a talha do respeito, você vai fazer com que ele se sinta o quê? Ele se sinta valorizado, um homem valorizado, uma mulher valorizada. Ela vai contigo e vai contigo até a China. Agora, quando você não valoriza seu marido, quando você não valoriza sua esposa, meu irmão, ele quase não vai virar a esquina com você. Então, a talha do respeito é uma coisa que você tem que fazer sempre. Você diga: eu acredito em você, você tem potencial, você é uma bênção, você é uma excelente mãe, você é um esposo maravilhoso. Se as coisas estão difíceis com você, com Deus nós vamos vencer. Valorize, é a talha do respeito que você tem que colocar no seu casamento, para que esse combustível de amor com otimismo faça com que você vença os obstáculos, com que você supere as dificuldades, com que você rompa em fé. Por quê? Porque você pode estar injetando vida ou morte no seu casamento. Respeito com otimismo é uma bênção. Faça isso, valorize aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque o seu casamento é um presente de Deus. Então, aquilo que você puder fazer pela sua esposa, se você puder pagar uma lipoaspiração para ela, pague. Se você puder pagar para ele um silicone, para ela colocar silicone, coloque. Por quê? Porque você, valorizando a sua esposa, abençoando o seu marido com palavras de afirmação, você vai estar cultivando na sua vida a bênção, e essa talha do respeito vai ser cheia. No programa de amanhã continuaremos falando das outras talhas, para que a bênção de Deus alcance teu casamento e para que o teu casamento dure até que a morte o separe. Fica na paz do Senhor até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Meus amados, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, está escrito na palavra do nosso Senhor, o Todo-Poderoso: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus fez o seu universo pelo poder da sua majestade. Deus fez esta terra revelando a sua bondade e o seu grande amor. Deus dotou este universo cheio da multiforma, da sua grande diversidade de cores, sabores, de texturas, de seres, e deu a primazia, o comando, o governo, a autoridade ao homem para que ele pudesse governar, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse administrar em conformidade com a palavra de Deus. Nós somos chamados de corregentes de Deus, ou seja, nós somos os seres nesta terra mais abençoados e que tivemos maior autoridade sobre outros seres, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E diz aqui a palavra que Ele deu esse jardim do Éden e disse a Adão para cuidar dele. Isso me faz pensar que quando Deus nos dá uma bênção, Ele sempre nos ensina a cuidar desta bênção. E a pergunta, então, que nós temos que nos fazer é: eu cuido das bênçãos que Deus me deu? Eu de fato guardo aquilo que Deus me deu? Porque tudo que é importante, ele é cuidado, ele é guardado. Uma mulher ganha um anel de ouro com um brilhante e ela fica emocionada, se sente amada. Os lojistas dizem que os diamantes são eternos. O fato é que se ela tiver realmente um zelo, ela vai guardar aquele anel. Talvez num cofre, num fundo de uma gaveta, numa caixinha escondida. E numa ocasião especial ela usa aquele anel e se sente amada, honrada, e depois ela guarda. Então, na realidade, ela está sendo zelosa, cuidadosa com aquilo que ganhou. E Deus nos diz que nós temos que cuidar de tudo que nós recebemos. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. Que coisa alguma um homem pode receber se não vier do alto? Então, eu te pergunto, você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado? Cuidado do seu emprego. O rapaz fica desesperado porque quer um emprego, ora, jejua, faz campanhas, Deus dá um emprego, ele fica feliz, começa diligente, mas depois de um par de meses ele diz: ah, o meu chefe é ímpio, ah, o meu trabalho é aburrido. E aquele zelo que existia já não existe mais, ele se torna negligente, ele se torna irresponsável, preguiçoso, ele não cuida mais daquela bênção, é mandado embora e ainda diz: ah, está repreendido, Satanás. Não, você perdeu aquela bênção porque você não cuidou daquela bênção. E da mesma forma acontece com os nossos relacionamentos. Você, homem, de fato e de verdade, tem cuidado da esposa que Deus te deu? Você, mulher, tem cuidado do marido que Deus te deu? Antes era uma bênção, estavam apaixonados, juras de amor aqui e acolá, e agora você só vê defeitos, aponta e acusa e faz. Então, entenda e compreenda que Deus é aquele que cuida, manda que a gente cuide daquilo que Ele nos deu. E mais do que isso, Ele manda nós cultivarmos. E aí eu fico a pensar como se fosse um jardim em que tem poucas flores e Deus te dá aquilo e você fala: ah, mas é tão pouquinho, tão esmirradinho, e eu não vou cuidar e nem cultivar. E você pode ter certeza que aquelas flores morrerão porque passaram bichos, animais. E o fato é que você vai perder aquele jardim, mas se você for diligente, adubar a terra, regar, cuidar para que animais não estraguem aquelas plantas, aquelas pequenas flores, elas vão se tornar outras flores, e maiores flores, e mais flores. E o fato é que vão vir beija-flor, vão vir pássaros ali, e você vai ter um jardim adornado, enfeitado, ataviado, belo, porque você simplesmente aprendeu a cuidar e cultivar. E quando você cultiva, há multiplicação. Quando você guarda e cultiva, há multiplicação. Então tem quantas coisas que Deus quer fazer com que você aprenda a crescer, a prosperar, mas você precisa aprender a ser fiel num pouco. Porque a Bíblia diz que sobre o muito Deus nos colocará. Então, que você viva esta dimensão, que você vive esta relação tão importante e majestosa de andar no caminho do nosso Deus, de fazer a vontade dEle, e de que você seja um cuidador das bênçãos que Deus te deu. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cultive o amor com eles, ande com eles, e você verá os frutos e a graça e a glória de Deus, porque assim Deus mandou. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido no Senhor, em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, estamos chegando ao final desse programa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a palavra do Senhor possa estar fazendo com que no seu coração a fé seja gerada, seja multiplicada e fortalecida, porque quando você tem fé, saiba, você se torna uma pessoa abençoada, forte e vitoriosa. Agora, você sabe onde é a casa da fé? A casa da fé, ela mora na expectativa. Todas as vezes que você tiver expectativa e que você tiver esperança e convicção de que o Senhor vai guerrear a tua causa, o Senhor vai te defender, o Senhor vai ser aquele que vai pelejar por ti, essa expectativa é onde a fé reside. Por isso a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Tenha expectativa de que o Senhor vai reverter essa situação, o Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai abrir a porta. Tenha essa expectativa com alegria, sabendo que Deus não vai falhar, porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca te decepciona. Saiba disso, às vezes você se decepciona, as pessoas te decepcionam, mas o Senhor nosso Deus nunca nos decepciona. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, Ele é bom. Então, tenha essa alegria no Senhor. E sempre tendo uma vida de oração, sabendo que a oração move a mão de Deus. Neemias, quando ele estava numa situação de dificuldade, de luta, quando as pessoas vieram contra ele, diz a palavra de Deus que ele orava. Neemias capítulo 6, verso 9, diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Peça a Deus: Deus, fortalece as minhas mãos. E o Senhor diz na história aqui no livro de Neemias que Deus o abençoou, ele conseguiu ali restaurar os muros de Jerusalém, colocar de novo a presença de Deus como objetivo do povo de Israel, e essa bênção da vitória, uma vez ele tendo as suas mãos fortalecidas, vai acontecer com você. Então ore, dê glória a Deus, se alegre no Senhor e tenha expectativa de que Deus vai te abençoar. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder. Derrama, Senhor, da Tua presença bendita e majestosa. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer almas e corações, dando paz e discernimento a cada um, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.